muda, nada muda. No baile do Pio, ela só quer mexer a bunda. Nada muda, nada muda. No baile do Pio, ela só quer mexer a bunda. Bunda, bunda, só quer mexer a bunda. Bunda, bunda, só quer mexer a bunda. É, eu descrevi. E aí, Guga? Nós fala que ama é mentira, nós engana. Nós fala que ama é mentira, nós engana. Olha o retrospecto, menino, na semana é 7 dias, 7 corpos que nós derrubou na cama. Vai, toma, toma, toma, toma. Ela gosta dos envolvidos que se envolve na envolvência. Ela gosta dos envolvidos que se envolve na envolvência. Parte logo pro resumo, com a quica, com a chanta. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Ao som do Google WM que hoje cê A senhora não quer sua filha com qualquer um. Alô, dona Maria, eu vou falar pra tu. A senhora não quer sua filha com qualquer um. Eu já tô adorando ver ela mexer o bumbum. Como é que é? Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Eu já tô adorando ver ela mexer o bumbum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. O Gigi tá adorando ver ela mexer o bumbum. Acho que é presença VIP. Manda dessa menina, vou convocar pro meu clipe. Eu tô naquele pique, eu tô naquele pique. A bunda dela sobe e desce quando bate no repique. Eu tô naquele pique, eu tô naquele pique. A bunda dela sobe e desce quando bate no repique. Eu tô naquele pique, eu tô naquele pique. A bunda dela sobe e desce quando bate no repique. Tem a loira, a morena, a japinha e a ruivinha. A W tá completo, se quer vir pra tá na minha. Me chamam no arém, pede o combo que nós faz. Famoso tanto faz, famoso tanto faz. É o bonde das gatona que quer rebolar pro pai. Famoso tanto faz, famoso tanto faz. É o bonde das gatona que quer rebolar pro pai. Famoso tanto faz, famoso tanto faz. É o bonde das gatona que quer rebolar pro pai. Tô no auge, tô dançando muito louca de uísque. Não vou embora, hoje eu sou presença VIP. Não vou embora, hoje eu sou presença VIP. Não vou embora, hoje eu sou presença VIP. Tô no auge, tô dançando muito louca de uísque. Não vou embora, hoje eu sou presença VIP. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t é sério, é coisa de maluco. Coisa de maluco. No baile do Guga elas tão tremendo tudo. No baile do Guga elas tão tremendo tudo. Terremoto de bumbum. Que grave é esse, dum dum dum, que grave é esse, dum. Que grave é esse, dum dum dum. Que toca no paredão e faz ela tremer o bumbum. Que toca no paredão e faz ela tremer o bumbum. Que grave é esse, dum. Que grave é esse, dum dum dum. Que grave é esse, dum. Que grave é esse, dum dum dum. Que toca no paredão e faz ela tremer o bumbum. Que toca no paredão e faz ela tremer o bumbum. E aí, Tchê Gordinho? Deixarão no Master Shell daquele jeito. A partir de agora você vai apontar pra morena, pra lourinha, pra ruivinha, que é desse jeito, hein? E aí, meninas? Destrava, porra. Ela adora uma selfie. Olha essa lourinha, ela adora uma selfie. Ela vem pro baile de favela só pra tirar um flash. Ela vem pro baile de favela só pra tirar um flash. Caralho, filha, destrava, caralho. Ela confundiu o pau de selfie com o pau dos moleque. Ela confundiu o pau de selfie com o pau dos moleque. Ela confundiu o pau de selfie com o pau dos moleque. Sozinho preciso de uma pinga. No status do zap, já postei direitinha. No status do zap, já postei direitinha. Alguma mina pra ser minha melhor amiga. Alguma mina pra ser minha melhor amiga. Passo unha, sobrancelha e também chupo o piriquim. Sobrancelha ainda chupa tua periquinha. Faz unha, sobrancelha ainda chupa tua periquinha. Ele faz unha, sobrancelha ainda chupa tua periquinha. Faz unha, sobrancelha ainda chupa tua periquinha. My best, I love you. Esse é o DJ Guga. Aquecimento de verão, pra ninguém ficar parado e descer até o chão. Pra ninguém ficar parado e descer até o chão. Rabeta que bate, bate, rabeta que já bateu. Quem manda nessa raba, claro que sou eu. Rabeta que bate, bate, rabeta que já bateu. Quem manda nessa raba, claro que sou eu. Sereia tá na areia, tubarão tá no oceano. Sereia tá na areia, tubarão tá no oceano. Olha pra sereia, elas tão tudo rebolando. Olha pra sereia, elas tão tudo rebolando. Para de caô, para de bobeira. Quem tá solteira, curte a noite inteira. Quem tá solteira, curte a noite inteira. Para de caô, para de bobeira. Quem tá solteira, curte a noite inteira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, quebradeira. Quem tá solteira, curte a noite inteira. Quem tá solteira, curte a noite inteira. Toma! Sabe quem tá? WM! jogar o bum. Fale que fale quem pode, fale quem não pode. Se sacode que ela já tá com. Tempo jogando, já tá com. Tempo jogando, já tá com. Tempo jogando, joga o bum bum bum. Joga o bum bum, joga o bum, joga o bum, joga o bum jogando. É o seguinte, tá com saudade de hit, né, minha filha? Já que tu tá perguntando, eu vou te responder. Não fique acanhada quando eu falar de você. Já que tu tá perguntando, eu vou te responder. Não fique intimidada quando eu te descrever. Quem é que eu vi, tu conhece a tal da banda? E a banda que senta pra caramba? E a banda que senta pra caramba? E a banda que senta pra caramba? Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. E a banda que senta pra caramba? E a banda que senta pra caramba? Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. E se eu te perguntar da tal da Taína? Essa aí é diferente, ela vai te provocar. Ela faz o jeito quente que tu vai se amarrar. Vira empinando o bumbum, jogando pro ato. Empinando o bumbum, jogando pro ato. DJ Kelvinho, como você me descreve quando alguém te pergunta de mim? Vou nem te contar, tá bom? Vou te responder, não fique acanhada quando eu falar de você. Já que tu tá perguntando, eu vou te responder. Não fique intimidada quando eu te descrever. Quem é que eu vi, tu conhece a tal da Fernanda? E Fernanda que senta pra caramba. E Fernanda que senta pra caramba. E Fernanda que senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. E Fernanda que senta pra caramba. E Fernanda que senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra caramba. E se eu te perguntar da tal da Daniela? Essa aí é diferente, ela chama Rafaela. Ela chama as amiguinhas pra poder brasar com ela. Vira empinando o bumbum, jogando pro ato. Empinando o bumbum, jogando pro ato. DJ Kelvinho, como você me descreve quando alguém te pergunta de mim? Vou nem te contar, tá bom?